Simbora. Se abada, Priscila Senna. Quanto tempo o coração que o sinônimo de amar um aroma de amores pode haver. O sentido da vida encontrar, que pode dizer onde a felicidade está. Eu quero ouvir vocês. Fica pensando nele, em vez de você viver chorando por ele. E aí? Pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Eu não vou negar, eu não vou negar. Sem você tudo é saudade, você traz felicidade. Quero ouvir vocês. céu.